Eu tenho uma palavra liberada sobre mim, promessa do Deus vivo que se inclina pra me ouvir. Deus não se arrepende do que prometeu. Todo homem falha, mas não meu Deus. O melhor dessa terra é meu, o maior dos teus sonhos sou eu. Nós temos um tratado, uma aliança. Quem semeia a fé chorando volta colhendo e cantando, e se aceita, amém.